músicas pra namorar pelado. História transformada em dor. Ficou um vazio a insistir dentro de mim. Tudo tão errado eu sinto. Não quero aceitar o fim. Se existe amor entre nós dois, não me deixe no chão. Não me deixe aqui no chão, no frio da solidão. Sabe, o grande amor não é bem assim que se desfaz. Merece uma chance, pensa muito mais. E os sonhos que sonhamos espalhados pelo ar, vidas divididas, e como aceitar? Se existe amor entre nós dois, não me deixa aqui no chão. Frio da solidão. Olá, Felipe Velame, Daniel Velame, Gustavo Gravações. Quando chega a noite, mate aquele desespero. Olho pela cama, agarrado o travesseiro. Não dá pra segurar. Te amar. Ai, que vontade de ficar com você. Em uma palavra eu só queria dizer: eu te amo, te amo, te amo. Quero falar olhando no seu olhar e dar um fim nessa saudade que tá queimando, queimando, queimando.